O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou duas ações contra o município de Caratinga a fim de executar termos de ajustamento de conduta não cumpridos pela administração. Os acordos buscavam a implantação de um novo centro de controle de zoonoses na cidade e a adoção de políticas públicas eficientes no controle populacional dos animais domésticos, além de medidas paliativas durante a construção do novo centro. Os termos foram firmados após o MPMG apurar em 2013 a prática de maus-tratos contra animais mantidos no canil municipal e a falta de estrutura das instalações. Entre os problemas verificados estavam a manutenção dos bichos em ambiente insalubre, sem água e comida, falta de funcionários e a prática de eutanásia constante em animais doentes. O município havia apresentado os projetos de execução do novo centro, mas não informou ações que comprovassem o início da execução. Também não comprovou o envio de projeto de lei à Câmara para normatizar o controle das populações dos animais domésticos e a prevenção das zoonoses no município. Nas ações, o MP pede que o município pague multa de R$100 mil decorrente do descumprimento do acordo, que finalize no prazo de 90 dias a construção e estruture o centro de controle. Além disso, que realize campanhas de adoção dos animais recolhidos, entre outras medidas. Para garantir o cumprimento das obrigações, o Ministério Público pede o bloqueio de verba dos cofres municipais e a execução das obras por terceiros, caso os prazos não sejam atendidos. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.